Farofa WA. É isso aí, farofeiros, está começando aqui mais um Farofa Rede Show. Hoje é dia 25 de abril de 2017, são 7 horas e 1 minuto aqui em Perth. E hoje a gente vai ter aqui a Ana Júlia Caruzzi de novo, mas dessa vez para falar sobre visto 457, cidadania e essas mudanças recentes que a gente deve estar sabendo já. Então fica ligado, até mais. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Boa noite, farofeiros. A frase de hoje é a propícia para a situação, aí para a galera pensar. Então vamos lá. Às vezes, quando você perde, você ganha. É isso aí. É, pode ser. Por que não? Por que não? Então tá. De volta já já. Ok. Giggity, giggity. Giggity goo. Stick around. Always put some farofa, man. Ei, você precisa fazer o IELTS ou PTE? A ETCC chegou para te ajudar a chegar lá. Nosso centro de treinamento conta com ensino 100% interativo e profissionais para te ajudar não só com as técnicas da prova, mas também como preparar o seu corpo e a sua mente para que o nervosismo não tome conta de você na hora do teste. Agende suas aulas pelo nosso site ou pessoalmente na ETTC, ettc.com.au. ETTC, prepare-se e chegue lá. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Tiago? Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua personal travel manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Oi, farofeiras. Gostaríamos de convidá-los para conhecer o novo restaurante A Caverna. Ah, muito bom. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Venha fazer o toque retal com luz negra, música romântica e total descontração. Temos open bar para você relaxar antes da dedada. Nossos médicos têm os dedos finos e a unha de porcelana para um maior alcance. Utilizamos manteiga sem lactose para um melhor deslizar. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Essa sim, cuida do seu precioso. Lançamento Moção Incorporation. Então vamos lá, vamos farofar. Ela já veio aqui antes e ela, além de ter o curso de inglês, ela também tem uma agência de imigração. Ana Júlia Caruzzi! Tudo bom, gente? Tudo bem, é um prazer estar de volta. Ô Ana, agora a gente teve algumas modificações aí no visto, no 457, né? E, então, a casa caiu? É isso que o pessoal tá sentindo? A casa caiu. Caiu. e o que é o 457 até o visto para o pessoal que não tá muito por dentro ainda? O 457 é um visto de trabalho, onde antigamente as pessoas ficavam de 2 a 4 anos e depois de 2 anos tinham a opção de aplicar para residência permanente e ficar na Austrália. Então, algumas mudanças aconteceram e eu digo que a casa não caiu totalmente porque tudo pode acontecer e o mercado não reagir da forma que o governo está imaginando e as mudanças serem novamente ajustadas a nosso favor. E tem muito brasileiro nesse visto? Muito. Tem muito brasileiro e era um visto que proporcionava a possibilidade dessa ponte para virar permanente, né? Permanente residente. Então, as pessoas tinham uma lista muito grande de profissões. Então, é onde as pessoas viam a possibilidade de ficar na Austrália. Então, esse foi o choque maior. Uhum. E sim. O que peraí, mudou? Peraí, só um segundinho. A gente aqui é uma tribuna aberta, certo? Então a gente tá abrindo aqui para as ligações, se o ouvinte aí quiser ligar pra gente, fazer alguma pergunta pra Ana Júlia, é só ligar no 9227-5953, 08, né, de Perth, 9227-5953, você tava fazendo uma pergunta, fala aí. O que mudou de fato no 457? O governo agora dividiu o visto em dois streams, que eles chamam, que são dois tipos de visto diferentes dentro dessa categoria. Um deles é chamado de short term, então a pessoa tem a possibilidade de pegar por 2 anos, renovar uma vez só, por mais 2, e depois disso ela não tem mais a possibilidade de ficar aqui. Então ele não dá direito à permanência. Quando você diz pegar, é um empregador contratar uma pessoa qualificada de acordo com essa tal lista que você comentou antes, isso? Então ele recebe uma proposta de trabalho, a empresa nomeia na imigração essa pessoa e dá o direito, então, dele pegar o visto de 2 anos. E depois de 2 anos, se a empresa concordar, mais 2. Uhum. E o que mudou é que antigamente essa lista era maior, né? Ela não tinha essa restrição dos 2 anos. Todo mundo que tivesse uma profissão, que se enquadrasse em uma única lista maior, podia, né, aplicar depois para residência permanente. Isso, todo mundo na lista do 457 antes tinha possibilidade. E agora eles, dividindo em 2, um dá possibilidade, mas a lista ela é bem mais reduzida. E o outro, infelizmente, é onde muitos brasileiros se encaixam. Mas em quantas listas existem hoje? Assim, o cara que não sabe nada e vai pesquisar assim, um lugar em específico, a Perth ou o Sydney e tal, quantas listas tem pro cara olhar? Se for o visto de trabalho, agora tem 2, né? Que é essas 2 do 457. E as outras listas, os outros vistos de trabalho também estão encaixadas nessa lista. Agora, tem os vistos de skill, que são por pontuação, que existem listas regionais também de cada estado. Mas aí é um visto que não é ligado ao visto de trabalho, é um visto por pontos, né? Sim, aí no total ficam umas 4 listas, assim, que o cara, se chegar pra ele, tem que saber qual que é a dele, né? Não é qualquer lista que vai chegar. Ele precisa checar e se for ligado ao trabalho, ele vai ter basicamente 2 opções. Até março ainda existe o visto regional, que é um visto também muito popular, que tem uma lista muito maior, mas em março também vai mudar bastante. E nessa lista regional, Perth acabou saindo, né? Porque o visto regional daqui para Perth foi suspenso, é isso mesmo? Isso. E essa suspensão foi feita pro estado ou pra cidade de Perth? Eu digo isso porque eu ouvi até que existe a possibilidade, por exemplo, de pessoas que estão buscando esse tipo de visto regional, é o RSMS, né? O 187. Existe a possibilidade dela ir para outras cidades. Mas a minha dúvida é, outras cidades ou outro estado? No começo ele foi suspenso em WA, em Western Australia inteira. Uhum. Mas depois de uns 10 dias, o governo incluiu o Western Australia novamente, só suspendeu para Perth. Então, grande Perth, né? De Mandurah para cima e de Yanship pra cima. Pra cima, Pra baixo. Então, por exemplo, se tiver uma oportunidade de trabalho ou um empregador disposto a dar, né, o visto RSMS em Bunbury ou em Margaret River, ainda existe essa possibilidade dentro de WA. Bacana. Ainda existe. Até março, eu acho que é uma possibilidade que as pessoas precisam pensar, porque a lista ela é bem grande. E é um visto que dá permanência direto, não precisa ir para o visto de trabalho, né, o 457, mas ele também vai mudar em março e vai ficar bem mais complicado. E aí, voltando ao 457 atual, quem é que foi afetado? Porque tá todo mundo desesperado falando, mas não consegui entender realmente quem foi afetado hoje. As pessoas que já tinham aplicado o visto e o visto não tinha saído, elas foram afetadas. Uhum. Ele já sai com a nova condição. Então, todo mundo que tem visto pendente na imigração já está na nova condição. Isso é uma coisa nova, né? Totalmente. Foi a primeira vez. Inesperada também. Super. Porque sempre a Austrália deixou claro que as mudanças afetariam as futuras aplicações. E eles sempre davam um prazo, assim. Olha, daqui 2 meses vai acontecer a mudança. Dessa vez foi 4 horas da tarde e começou a valer 5 horas da tarde. Quer dizer, não teve aviso prévio. E as pessoas que, obviamente, ainda não aplicaram, vão aplicar e vão entrar E as pessoas que hoje estão no 457 trabalhando? Essas pessoas, teoricamente, não estão afetadas, mas está muito... Tem muita informação truncada nessa história. Até eu tô falando para os clientes para ter um pouquinho de paciência. No dia 3 de maio, a gente foi convidado para participar de uma reunião com a imigração. E vai ser um dos pontos abordados, porque a imigração anunciou que essas pessoas não vão ter nenhum tipo de não vão sofrer nenhum tipo de consequência com a mudança. Mas também não está claro que lista que eles vão usar daqui para frente. Então, para mim, eles podem sofrer de qualquer maneira, dependendo da lista que a imigração for usar, né? Mas dia 3 de maio... Quer dizer, no dia 4, o Facebook já vai trazer essas informações. Uhum. E uma coisa importante, quem aplicou, porque houve uma redução também, eles tiraram profissões da lista. Quem tá com aplicação na imigração e essa profissão foi retirada, vai ser recusado o visto. O que foi como outro assim? Choque. Não entendi direito. Vamos supor que você aplicou como Bed and Breakfast Operator. Você recebeu uma proposta de trabalho de um hotel e você aplicou o visto. Você já fez a aplicação do 457? Já fez em setembro do ano passado, por exemplo. Tá aguardando. Tá aguardando. Uhum. Bed and Breakfast Operator saiu da lista, foi removida de todas as listas. A imigração, então, vai te dar duas opções. Ou você retira a aplicação, eles te dão o dinheiro de volta e você vai embora. Ou você não retira e o visto vai ser recusado. Uau. Essa foi eu vou usar a palavra triste, porque pra gente... Eu tô ao vivo aqui, então eu vou usar a palavra triste. Entendi. Porque realmente, assim, nunca tinha acontecido nada dessa forma. Você teve muito cliente que ligou desesperado nessa situação? Eu tive clientes ligando às 4h30 da manhã, pra você ter uma ideia. Nossa. As pessoas, 11 horas da noite, pedindo desculpas, mas falando, não consigo me controlar, eu não consigo me segurar. Tô aqui com a minha mãe no Skype, minha mãe tá chorando. Teve muita gente que tá na Austrália há anos, né, que já criou raízes aqui, tem filhos australianos, filhos brasileiros, mas nasceram na Austrália. E tinha um planejamento de vida e de repente tá tudo perdido, né? Então foi chocante, assim, pra falar a palavra real. E numa situação dessa, cabe recorrer na corte? Com certeza. Os meus clientes, por exemplo, as pessoas que me procurarem, eu vou dizer pra não tirar a aplicação. Porque tem que lutar até o final, né? Tava na lista quando você aplicou e a lei diz, a ocupação tem que estar na lista. Estava. Então, depende muito da energia que a pessoa tem agora pra brigar. É um processo doloroso. E o processo também vai ser longo, não vai ser só, por exemplo, brasileiros, né? Tá afetando todo mundo, todas as nacionalidades. Então, provavelmente vão ter muitas pessoas na mesma situação que vão entrar com o processo também, porque tem repercutido muito, né? A gente tem visto no noticiário, é um assunto que impacta muita gente, né? Uma nação cheia de imigrantes, realmente. Mas aí pra entrar com um processo, é justiça comum, é o quê? Como é que... Não, existe uma apelação que dá pra ser feita no tribunal, não é imigração, né? E é um tribunal muito, muito justo, que vai analisar a lei e vai tomar uma decisão se a imigração errou ou não naquela decisão. E seria, você tem ideia se seria, por exemplo, uma ação individual ou conjunto? Não, é cada um. Cada um individual. Cada um tem que tomar essa decisão e apelar. E aí contrata um advogado particular e entra com a ação, No meu caso, eu vou representar todos os meus clientes, né? Mas se a pessoa aplicou o visto, a empresa aplicou sozinha e tal, eu indico ter um agente de imigração, um advogado de imigração, porque você tá melhor assistido, né? Em relação às leis e tudo isso. Então, falando isso, qual é a diferença de agente de imigração e advogado de imigração? Que foram dois termos que eu vi aí nas discussões e eu fiquei um pouco confusa também. Advogado é um advogado, né? Ele fez direito e ele tem direito a atuar na área migratória como em qualquer outra área do direito. Uhum. O agente de imigração, ele é um agente registrado, não é um advogado, ele é um agente registrado, autorizado pela imigração a representar a imigração na sociedade. Uhum. Então, eu tenho hoje a autorização da imigração, pelo fato de ser registrada, para dar advice, para dar informações sobre leis. Mas eu não tenho como representar judicialmente alguém. Eu posso ir até o tribunal. Ah, você pode ir ao tribunal. Ir ao tribunal. Então, no caso desse, os seus clientes podem contar com você para representar. Vou dar baiano. Vou com tudo. Entendi. Vou com tudo. Tá. Agora, se isso passar do tribunal, vamos dizer que o tribunal não dê ganho de causa, vai para a Circuit Court, que eles chamam, né? Que já é a corte. Aí a justiça tem que ser advogado. Ah, ok, certo. Ok. Aí. Tá. Mas então, eu acho quer que dizer, tribunal... por enquanto, quem tem um agente de imigração, tá coberto. A orientação é sentar, conversar e decidir quais são os próximos passos. Isso. E às vezes, olha, é o que eu tô falando pras pessoas, tenta entender se você não tem outra opção, né? Às vezes o 457 agora é uma opção que tá muito nebulosa e até as pessoas não estão enxergando muito luz no final do túnel, mas você pode ter uma outra opção que você não estava contando antes, né? É que estava mais cômodo e dá tempo. Então, como, por exemplo, o quê? Você consegue quem tem 3 anos, sim, claro. Quem tem 3 anos de experiência pode aplicar para residência direto pelo 186. Se ele tiver uma proposta de trabalho, ele não precisa ir pro 457. E o 186 só vai mudar em março. Então, daqui até março, né, na segunda-feira mesmo, vários clientes foram na agência, a gente já traçou a nova estratégia e vambora. Agora, se a pessoa não tiver opção, não tenho 3 anos de experiência. Aí não tem jeito, né? Então, 3 anos de experiência na Austrália. Não, pode ser no Brasil. Na área. E é a mesma coisa do Brasil e na Austrália. É igualzinho. Certo. Pessoal, então, 9227-5953, se você quiser falar com a Ana aqui no estúdio do Farofa. A gente vai fazer um break aqui, vamos de musiquinha, mas você pode ir ligando aí se você quiser. A gente já tem umas perguntas aqui que foram feitas no Facebook. E várias outras dúvidas que a gente tem. Ah, é lógico. Exatamente. O problema tá no meio. Estarei ainda, aqui tá hoje meio. Até as 4 horas da manhã. Então é isso aí, já a gente tá de volta. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Isso aí, farofeiro, estamos aqui de volta com a Ana Júlia Caruzzi. Ô Ana, tem aqui umas perguntas de ouvintes aqui. Vamos lá. Certo? Então, para quem já está no 457, certo? A Lorena Vargas perguntou. Quem já está no 457 irá completar 2 anos no final de 2017, mas teve a profissão removida da antiga CESOL. Ainda é possível aplicar o 186... Transition Stream antes de março de 2018, correto? Mas o que acontecerá com a aplicação em processamento após março de 2018? Tá, então, essa é uma das perguntas que eu vou pedir para a Lorena. No dia 4, não está claro o que vai acontecer. Eles dizem que protege, mas ao mesmo tempo não foi prescrito exatamente o que vai acontecer. Nem com a aplicação das que foram removidas e nem com as que estão na lista, se vai usar a lista A ou a B. Então, infelizmente... Mesmo no INS? Não, mas ela está falando do 457. Ela está no 457 para a transição. INS. Teoricamente, se não for mudar nada, ela continua com a possibilidade de aplicar. Mas aí vem minha pergunta. Ela vai aplicar baseada em qual lista você saiu da lista? Então eles vão manter uma lista antiga em vigor até a virada mesmo em março e entendi. Não, teoricamente, confuso, né? Se ele já tinha, ele tem 2 anos que essa lista tem que estar valendo. Vamos supor que ele pegou esse visto a semana passada antes da mudança. Se ele já estava na lista antiga, teoricamente, durante os 2 anos, essa lista tem que ficar na gaveta ali, ele podendo usar. Sim. Se for ter. Se eles forem segurar a lista antiga. Se eles forem a lei, aceitar. Exatamente. Né? Aceitar. Mas isso não está claro. Então, antes. E é uma das perguntas que a gente vai abordar no dia 3 para entender direitinho as limitações. Então, eu vou pedir para. No Facebook, né, da Seven Migration, com certeza no dia 4, eu vou fazer um post sobre isso. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do Nelson Júnior Ticão. Nelson Júnior Ticão. Ele pergunta aqui, ó. No caso da pessoa possuir o 457, tendo começado em junho de 2016, mas a profissão saiu da lista middle long term, no caso que a profissão dele é restaurant manager, ainda existe a possibilidade de aplicar para o PR ou não teria mais essa opção devido à exclusão da profissão da lista? PR é residência permanente, isso, só para a galera. Isso. Aí tá um pouquinho, ele tá um pouco confuso, porque o restaurant manager, ela tava na CESOL, né? Que hoje é a short term. Que não dá opção. Não é a middle term, não dá opção. Só que, novamente, a gente cai na mesma questão da pergunta anterior. Como ele já tinha o visto aprovado, talvez eles continuem deixando a pessoa usar a lista CESOL. Eu não sei se ele já tinha prova, porque ele falou, ainda é possível aplicar para o PR ou então, não mas mais. Tendo começado em junho de 2016, então o visto dele está aprovado já há quase um ano. Sim, então sim, talvez sim, ele tenha direito. Sim, sim. Então, sim, como que é o nome dele? Nelson, por favor. Ticão. No dia 4 de maio eu poderei responder essa pergunta com mais clareza para vocês. Beleza. Posso fazer a próxima pergunta? Para quem não está no 457, tá? Mas pensa em aplicar. Pergunta do ouvinte também. Jéssica Absalão Constantino. Profissões que estão na short-term list e que só poderão ter visto por 2 anos, caso esponsorados, sendo renovados por mais 2 anos, completando assim o mínimo de 3 anos exigidos para aplicar para residência, poderão aplicar mesmo para residência permanente ou qualquer profissão da short list não tem esse direito? Então, até março, a pessoa poderia aplicar, porque até março ela poderia fazer o 186 pede 3 anos. Só que em março, 186 vai virar long term. Então, quem está na short term vai hoje perder o direito. Vai perder. Então, em março de 2018... De 2018 isso vai... vai mudar também. Então, não vai ter direito. Se a pessoa já tem, por exemplo, tá? Se a pessoa, antes de março de 2018, ela completar 3 anos, corre para 186, que é o INS. Mas, assim, corre muito. Eu falo para as pessoas, não perca tempo. Tá. De repente, ela pode juntar a experiência dela do Brasil, claro, com a da Austrália, pode, fazer esses 3 anos, pode, e aplicar para 186. Sem dúvida. Agora, quem tá contando com a experiência de 3 anos... vai completar os 3 anos depois de março de 2018, ele tem que estar na long term. Ele não pode estar mais na short term. A short term vai ser só uma extensão depois dos 2 anos e depois dos 4 anos acabou. Aí não tem mais por jeito. Enquanto, essa é a história. E aí, quem avalia essa experiência são órgãos as autoridades completamente separados. Assim, são. Né? Cada caso é um caso. Isso, né? cada ocupação tem um órgão que é responsável por essa avaliação. E vai ter que fazer uma avaliação formal. Não é a imigração, você enviando lá uma cartinha da empresa que eles vão aceitar. Então, isso você está falando de Engineers Australia, VETASES. Chama Skills Assessment. Isso, VETASES, Engineers Australia. Que é o órgão regulamentador. Isso, né? Isso. Mas vale a pena. Se a pessoa realmente tem os 3 anos, ela vai ter como comprovar, né? Formalmente. Agora, trabalhos assim, não, eu trabalhava para o meu pai nunca me registrou. Não dá. Não tem como comprovar, né? E referente a um dos critérios, que é o inglês, o nível de inglês, chegou a ter alguma mudança, principalmente nesses dois, na short term e na mid and long term? Mudou os critérios, a solicitação de nota, né, do sim, IELTS? Sim. Antes, o 457 era único 5 overall. Qual, a mínima podia ser de 4,5. Certo. Short, 5 é muito baixo. É, 5 overall e a mínima de 4,5. 4,5 ainda em uma das bandas. Você poderia. Agora, o short term continua, 5 com a mínima de 4,5. Long term tem que ser 5 em cada banda. Ah, certo. Ah, ok, né? Agora, o que mudou também, na transição para residência, tem que ser 6 em cada banda. Eles não aceitam vai mais. Vai ser competent. Vai ter que ser competent em inglês. Antes você te carregava o inglês do 457, agora não carrega mais. E continua aquela validade, né? De 2 anos ou 3 anos. Isso a gente tá falando de IELTS. Ou PTE, ou TOEFL, ou OIT, para quem é de saúde. Como isso é muito injusto, né? O seu, você tá aqui o tempo inteiro e aí chega uma hora que o seu inglês não vale mais. É, expirou. Desaprendeu. É complicado. Eu até entendo um pouco a parte acadêmica, porque se você não usar, você perde, né? Quer dizer, para quem precisa fazer um mestrado, por exemplo, e tá sem falar muitos anos, ele pode ter dificuldade. Agora, se você tá trabalhando aqui num visto de trabalho, você tá usando, né? Exatamente. Diariamente. A não ser que você seja o quê? O que você... Qual que é a profissão hoje que você não precisa falar que... nem entender ninguém, né? Então é um pouco... Aqui na rádio não precisa falar inglês, não. Mas também não dá visto. É. Nem dinheiro. Não existe nem dinheiro. Exatamente. Outra pergunta. A repercussão das pessoas que estão no 457, ou das pessoas que, né, vão acabar sofrendo, os empregados, digamos assim, foi grande. Mas teve também alguma resposta dos empregadores? Você recebeu, chegou a receber algum contato? Olha, pra ser sincera pra você, eu fiquei surpresa que eu achei, de um modo geral, que a repercussão das empresas, donos de empresa, universidades, associações, a indústria em geral... Foi violenta a repercussão. Foi muito maior do que a do público. Positivo, né? Ou negativo? Negativa, sim. Bombardeando e dizendo que alguns setores, né? Por exemplo, hospitality, né? Foi assim, unânime e as pessoas, assim, os clientes, empresas, me ligavam, assim, indignados, queriam mandar uma carta pro ministro, perguntando se era possível mandar carta pro ministro, pra vocês terem uma ideia. Mas, assim, na internet... Porque esses vão perder funcionários. Né? Não, quem que vai ficar 4 anos aqui trabalhando e pagando imposto e sem poder fazer uma vida aqui pra depois ir embora? Então, eles pensam assim, quem que vai trabalhar, né, no meu restaurante? Quem vai ser o chefe? Quem vai trabalhar no meu daycare e cuidar de 30 crianças todo dia. Então, depois do nosso intervalo, eu queria até aprofundar nessa questão aí, porque assim, a visão do governo australiano é econômica, não é social, né? Isso. Então a pessoa tá aqui, o meu caso, mas aí eu fiz a minha vida inteira, tá, tudo bem, mas isso aí não é problema meu. Uhum. O problema é, a economia está afundando, a gente fecha a porta. A economia está crescendo, a gente abre a porta. O programa de skill shortage, né, que eles falam. Então, acabou o shortage, acabou. É, mas não é bem assim, né? É, a realidade é diferente. A realidade é um pouco diferente. Aquela falta de tato, né, dos políticos. Segura, realidade do dia a dia. Então, segura aí que a gente vai fazer um intervalo aqui e já volta com esse assunto. Beleza. Vou vir quente. É isso aí, farofeiros. Estamos aqui de volta com a Ana Júlia Caruzzi. E, bom, a gente deixou um assunto pendente aqui no último bloco. Então, Ana, a justificativa do governo para essas mudanças é econômica, né? Você acha que tem é justo, de certa forma, isso acontecer? Ela deveria ser econômica, mas particularmente, se eu puder aqui colocar minha opinião particular, eu não acho que ela foi totalmente econômica. Eu acho que tem um pouco de uma ação política também envolvida. Porque talvez, se tivesse sido puramente econômica, eles teriam feito uma lista onde as profissões que nesse momento não são necessárias, porque o mercado local pode suprir a demanda, elas não seriam, seriam retiradas. Mas tem muita profissão e tem muita ocupação que, pra ser sincera pra você, eu duvido que o australiano vai suprir a demanda. Então, e aí, então assim, aquela coisa não foi nem 8 nem 80. Então, se fosse uma análise econômica profunda, eles iam, né, no detalhe quais são as ocupações que não podem sofrer esse tipo de alteração agora. Que aí, teoricamente, são as que permaneceram. Nem todas, não, né? A questão agora é que quando eles colocam todo mundo na short, eles falam, tá bom, tá precisando, você vem, trabalha aqui, depois vai embora. Agora, as pessoas vão querer fazer isso? Eu vi um negócio que eu acho que a Nova Zelândia, que estava estudando isso, não sei se botaram ou não botaram, que era pegar, por exemplo, a gente tem um shortage aqui, né? Então, para você contratar esse cara aqui de fora do país, você tem que pagar 150% do salário médio, certo? 50% a mais do salário médio. Que aí faria isso, fala assim, bom, então o cara vem de fora, vai valer a pena financeiramente depois ele voltar pro país dele, e só vai contratar se realmente não tiver ninguém. Porque se tiver alguém se o empregador puder pagar simplesmente a média, ele paga a média. Então, mas você sabe por que eu não concordo com essa atitude? Porque isso vai fazer com que o mercado local comece a encarecer também. Vai inflacionar o. Então, por exemplo, o hospitality, se você vai hoje no restaurante e custa $30 o prato, se ele tiver que pagar 150% a mais pro chefe, vai repassar. Vai repassar. É. Então, que foi o que aconteceu, assim, a reação de alguns australianos foram: não, eu acho que tá certo. Então, daycare, por exemplo, paga melhor, que as australianas vão querer trabalhar lá. Tá, mas se você hoje pagar melhor, já custa pra você colocar um filho no daycare hoje $100 por dia. Se você pagar melhor, quanto vai custar? 200? Quem que vai conseguir? Então tem um pouco desse equilíbrio que tem que acontecer, que assim, a Austrália já é um país muito caro, né, assim, por natureza. Perth é uma das cidades mais caras. Então, você vai colocar aí o salário das pessoas mais altos. Então, eu não sei se... Talvez a Nova Zelândia tenha como fazer isso. A gente não tem. E essa história do empregador não querer investir em treinamento dos funcionários? E por isso ele prefere o 457 já tá pronto? Não, procede. O 457 ele precisa. Precisa. Ele precisa e todo mundo faz. Essa não é a regra? Ele faz. Então, assim, essa foi a questão. Tem até doação pro TAFE, não tem alguma coisa assim também? Eles vão lá e pagam, não tem problema. 2% do payroll, né? Da folha de pagamento, se ele não treinar australianos, ele tem que pagar pra um fundo de educação. E eles fazem. Mas, assim, normalmente eles usam pra treinar, né? Então, se é pra treinar, vamos treinar. Então, isso eu acho que é uma coisa justa e positiva e tal. Então, agora a gente vai ter que esperar pra ver até onde que a parte econômica mesmo, analisada daqui 6 meses, a reação, o impacto que isso tudo vai causar, porque vai causar, né? Porque muita gente fala, tá bom, eu vou ficar aqui e vou trabalhar. Mas muita gente fala, bom, eu não vou investir 4 anos da minha vida, ficar fora do mercado de trabalho, pra depois voltar pro meu país, né? E não tô só falando de brasileiros, mas todo mundo em geral. Sim, é verdade. Certo. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que veio aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir aqui. Ela já é sobre outro assunto. Vou tirar aqui. Oh, fala. Temos uma outra ainda do 457. Então, quer fazer antes? Vai nessa. Então, vai lá. O Lauro Teles, aqui de Perth, está perguntando: para o short ou long term, ainda é necessário a formação ou só a experiência? E a experiência precisa ser depois de uma formação? Ou se eu já estiver experiência sem a formação, serve para o visto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque isso é uma das coisas que vão mudar depois de março de 2018, né? Porque hoje em dia o 457, você pode ter ou experiência ou qualificação. Se você não tem qualificação e tem, por exemplo, 3 anos de experiência, na maioria dos casos você está eligible. A partir de março de 2018, você tem que ter 2 anos de experiência comprovados em qualquer ocupação. Depois então, da formação ou antes também é aceitável? Se você só tiver os 2 anos, provavelmente você vai ter que ter formação e vai ter que... Aí só conta depois. Depois, certo. Então, onde vai prejudicar são os estudantes, né? Quem vem pra Austrália pra estudar, quando ele terminar o curso, e se ele receber uma proposta de trabalho, ele não vai poder aplicar porque ele não tem dois anos de experiência. Entendi. Tá fácil. É verdade. Então vamos mudar de assunto aqui, então. Vou botar aqui para do WhatsApp. Opa, e aí, galera do Farofa, beleza? Beleza. Então, com essa recente mudança, meu nome é Guilherme, tô preocupado com a questão de cidadania. A gente ia aplicar para a prova esse ano e tal, super empolgado. E agora parece que mudou bastante coisa. A gente tem que tirar 6 no IELTS mesmo? Como é que ficou essa situação? Valeu. Valeu. É, muitas mais mudanças. Mais uma, né? Mais uma mudança também teve que fazer a cidadania. Agora o IELTS será competente, 6 em cada banda. Todo mundo. Está certo já? Já tá certo. É. Que hoje eu entrei lá no site da imigração, não consegui achar especificamente essa informação. Tem já competent English level, que é o 6. Mas aí não fala IELTS, não fala o teste, mas fala competente. Porque podem ser outros testes, isso, né? O PTI, por exemplo, é 50. Uhum. A numeração, mas o competente é dentro desse nível. Uhum. A outra mudança é que agora são 4 anos como permanente residente, né? Então, que antes era um, né? Eram 4 anos na Austrália, mais um residente. Só como residente. Agora são 4 como residente. Como residente. Então, se você já tá na Austrália há 4 anos e pegou a residência, são mais 4. 4 anos. E uma última mudança, eles vão... Bom, vão trocar as perguntas do teste, né? Que existe um teste de cultura e leis e costumes. Eles vão trocar as perguntas do teste. E agora, quem não passar no teste 3 vezes, fica 2 anos embarreirado de aplicar, de tentar novamente. Então, e quem trapacear vai ser penalizado, que por favor, não, né? Aí acabou. Quem trapacear já era. Então assim, o negócio... Isso não existia antes, não, né? Não existia. Não, você podia fazer 10 vezes. 10 vezes, podia colar, nem ia ser penalizado. Pô, isso é um absurdo. Ia colar, o cara fala assim, pô, cara, volta aí, é um mês que vem. Não, agora tem que estudar direitinho, porque 3 vezes, 2 anos de bar. Mas aí, essas mudanças são pra quem vai aplicar... Quem aplicou a partir de 20 de abril de 2017, não é isso? No dia 20, eles já estavam com um novo questionário online. Eles ficaram um período sem deixar a pessoa aplicar, exatamente porque as mudanças estavam sendo feitas. Então, quem aplicou antes disso... Segue o processo normal. Está normal, O Thiago vai fazer uma pergunta, mas antes eu queria só fazer uma coisa que me lembrou aqui. Você conhece o News Poll? É um tipo o Ibope que eles têm aqui, o Datafolha, tá. Um negócio assim. Eles fizeram uma pesquisa a respeito da imigração em 2015. Uhum. Uma consulta nacional. Sobre todos esses pontos. E aí parece que todos esses pontos... Desculpa, eu te cortei. Vai. Parece que todos esses pontos de mudanças estão ali claras na desculpa. É igual em casa, ela tá fazendo igual em casa. Exatamente. Eu me liguei, deixa eu falar e eu me liguei no meio do caminho e falei, putz, vamos lá. Fala, meu amor. Então, vamos lá. Então, teve essa consulta nacional em 2015 e parece que todos esses pontos foram pontos que os australianos concordaram. A prova teria que ser revista, a questão de mais tempo como residente permanente, a questão do inglês competente, enfim, os australianos avaliam que essas questões são relevantes. Então, até interessante vocês falarem isso, porque vocês fizeram o teste? Sim. Eu fiz. Você achou fácil? Eu achei fácil, bem fácil. Mas você estudou? Sim. É que nem o teste de direção lá, aquele que você faz online. O teórico, né? O teórico. Online. Isso. Você vai lá, olha, testa algumas vezes ali e vai então, mas a minha pergunta depois é a seguinte: o conteúdo das perguntas, se você não estudar, não responde. Não, mas que nem também o driver's license, a mesma coisa. Você não estudar, não, mas o que eu tô te responde. Dizendo é, o australiano, se ele sentar lá pra fazer... Qual foi o ano que a Constituição foi assinada? Isso. Ele vai saber responder? Não, é verdade. Então, assim, eu não acho que era um teste também que você ia completamente despreparado. Eu estudei pra fazer o teste. Claro. Eu estudei. Uhum. E você tem que ter um inglês pra entender aquelas perguntas e responder. Por mais que você decore, o tempo que você levou pra decorar, você já sabe que foi em 1903. Eu acho. Ou um, sei lá, um, né? 1901. Sorry, tá vendo aí, ó? Que faz tempo. Tanta mudança de vista, você já acrescentou mais 2 anos aqui. Mais 2 anos. Foi aí, né, mas o que eu tô dizendo é, eles votaram pra uma questão dessa, mas não é que também tava assim, a pergunta era, você quer morar na Austrália, sim ou não? Uhum. Sabe? Sim, já havia um conteúdo, assim, você tinha que estudar. Eu estou um pouco revoltada. Então agora você vai, com essa pergunta aí você vai ficar tranquila, olha. Vamos ver. Então vem a pergunta do Paulo. Que oi, amigos do Farofa, me chamo São Paulo, estou no Brasil indo para Brisbane em agosto, junto com a minha esposa. O que a Ana Júlia pode nos orientar em relação aos vistos? Ele falou que ele tem 4 anos de experiência no petróleo. Eu imagino que seja engenharia de petróleo. Se for engenharia de petróleo, hoje temos uma questão que saiu da lista, né? Então, eu acho que a melhor coisa agora, Paulo, é você se informar, ver se tem alguma outra ocupação que você se encaixa com a experiência que você tem e ter um plano A e, se possível, um plano B. Certo. Né? Tá. E... Bom, nosso programa tá chegando no final. Vamos lá. Olha, eu vou voltar só pra dar notícia boa a próxima vez. Vocês me aguardem, Sim, viu? Aí sim. Bom, temos recadinhos do Farofa, não temos? Temos sim. Temos um lembrete aí do que o Farofa também está no YouTube. A galera pode se inscrever lá, dar um subscribe pra pegar todas as informações e ficar sempre antenado. Isso aí, Farofa na Austrália, o canal do YouTube. Isso. Também temos um recadinho da ETTC, FTTC, né? Que é a nossa convidada está à frente da ETTC, que é uma escola de preparação, curso de preparação para IELTS e PTE, que está introduzindo um novo conceito, né, Ana? Our Isso. Six Stars. Isso. Então, as 6 estrelas são o professor, a nutricionista, um instrutor de yoga, fisioterapeuta, psicólogo e, claro, você aí fazendo a sua parte. Então, vocês podem seguir lá o nosso Facebook, Farofa Rádio Show, e o Facebook da ETTC, que é ETTC English Test Training Center, para saber mais sobre a inauguração, que vai ser no dia 1º de maio agora de 2017, ali Perth CBD. Promoções, vamos ter mais sorteios também. Já com fizemos certeza. Um sorteio que a gente teve mais de 100 pessoas que concorreram e vamos ter mais sorteios. Opa! Lembrando também o nosso outro patrocinador, a Caverna Restaurante, aqui em Perth, no CBD. Estão abrindo de segunda a sexta pro almoço. E a galera que tá querendo fazer aí um aniversário, um evento, tem a opção também de sexta e sábado à noite. Você pode fazer uma reserva junto com a Dani Gibson, a manager do restaurante. Siga o Facebook do Farofa Rádio Show e do Caverna em Perth para saber mais, e vem sorteio por aí. Isso aí. E a Brasil WA, que também é patrocinador do Farofa, anunciou que a Festa Junina de Perth vai ser no dia 17, um sábado, 17 de junho. Confirmadíssimo. Maravilha. E para se associar à Brasil WA, é Brasil com Z, brasilwa.org. Isso aí. Então tá certo. Bom, vou agradecer aqui nossos patrocinadores, de novo, né? A Brasil WA, a ETTC, a Caverna, Thiago Car Technology, a Travel Managers Australia. E estamos ficando por aqui. Muito obrigado, Ana. Não temos mais tempo. Quer fazer a última pergunta? Quero, vai, só vai. Assim, bem rápido. Bem rápido, vamos lá. Ana, qual é o seu conselho pro pessoal que foi afetado? Se informar. Se informar antes do pânico, né? Porque a Austrália tem muitos vistos. E você pode, sem dúvida nenhuma, encontrar uma outra solução que até pode ser melhor do que você imaginava. Então, alguns clientes semana passada vieram desesperados e segunda-feira eu assinei 6 contratos novos. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Todo mundo achou uma saída. Exatamente. Isso. Então, logicamente que procure um agente registrado para você ter essa informação. Ou a Seven Migration. Isso aí. A gente vai te ajudar com certeza. Isso então tá aí. Certo. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Valeu. Então, hora de dizer tchau. Semana que vem estamos aí. Tchau. Tchau. Tchau. Não apaga.